já viu esse roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ela já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ela fecha os olhos porque te ama, até que gosta dela, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Você não ama, e o que tá faltando?